Porque minha mulher é muito diferente, perna quadrada e os ombros pra frente, manja de Muay Thai e de Jiu-Jitsu. Assustei quando era dançarina, parecia gente. Hoje ela tá de atum, abrindo os dentes. Quando ela me abraça, dói o meu rim. Como é que fui trocar a Viviane pelo cover do Frota? Eu adoro. Oh, é um ramo de sutiã. Se não ela veste assim.